Rodolfo Matão 4545. Vai prosseguir para Lagoa da Sala. Ciente, então, Otávio Matão, tá visual com tráfego na final da Lazaro? Ainda não, senhora. Sim, já pode visual com o mesmo. Eu tô para visual, tá passando a história na sala de Itapuã. O gol 1967 decolado ao 13, controle 1119, decimal 8. 198, boa tarde. Papá, papá, November, Mike, Mike, Shetland Gear, Creature Land, runway 10, wind 180 degrees, 09 knots. Clear to land 10, dying lock, Mike, Mike. Controle, papá, não tem o meu foco aqui, não tem quantos para efetuar pouso parado na cabeceira 35. Se informo, temos um tráfego na cabeceira 17 para decolagem. Mantenha a posição e aguarde autorização para aproximação. O foco Trot Lima. Passa aí. Sim, seu Otávio Matango, então segue a retaguarda do mesmo para direto para o GRAE, reporte em solo controlado. O vento em Salvador 180 graus, 099, ajuste na 095. Vai direto para o GRAE na retaguarda do mesmo. Aguarde, Charlie, mais papá. Boa tarde, Azul 4065, no ponto de espera. Azul 4065, vai alinhar e manter a cabeceira na zero. A mim, mantém. Papá, papá, bravo, uniforme Serra, livre decolagem 10, 17, corrigindo, vento 180 graus, 099. November, Mike, Mike, on the ground, 15, steering light, ground 121, decimal 1. Direto, bravo, delta, mantém. Matando no controlado do GRAE. Sente, Otávio Matando, solo 105, livre corte. Libra. Juliette, bravo, delta, observando o tráfego decolando, autorizado o ingresso via pista, porte pista livre. O papá, papá, bravo, uniforme Serra, decolado ao 16, acione 5006 no transponde, aguarde transferência. O nome é 5006, aguardando transferência, o Bravo de Pantier. O Azul 4065 vai manter a posição, vai guardar o tráfego, vai cruzar o eixo da 1028. 4065, aguarde. Salvador, tem a previsão do, de espera do Papa Romeu do Fox Trot Lima? Mais alguns instantes, Romeu Fox Trot Lima. Por gentileza, manter a posição e aguarde. Aguarde, mantém a ponte de espera, 359-5490. O meu Foxtrot Lima tem condições de estar presente direto para o Pátio 5? Afirmativo. Sim, só desce para 500 pés e prossiga. Afirmativo, vamos para o Pátio 5. Torre, o Bravo Uniforme Serra já está liberado? Negativo, mantenha, me escute, aguarde transferência. Você escuta? O Bravo Uniforme Serra só informa um helicóptero descendo para 500 pés, prosseguindo para pousar no 7, não irá interferir no seu trecho. Ciente, o Bravo Uniforme Serra já está ascendendo ao 080. Ciente, estou ciente. Bravo, Charlie, Mike, Papa. Adiciona 0, 1, 5. Bravo, Uniforme, você achando agora o controle 119, decimal 8, com voo. 19-8, tenha um bom trabalho, uma boa tarde, bravo no familiar. Azul 4065, livre decolagem 10, vento 190 graus, 099. Livre decolagem, tá perdendo. Como o Fox Trot Lima visual com a voz do Chané aproximando pra 10? Agora sim, visual. Gente, então mantém o setor e aguarde por gentileza pra aproximar direto. Afirmativo. Tem alguma aeronave pra 17? Negativo. Se solicitar, posso parar no 17 autorizado. Posso parar no 17, o Romeu Rock pra cima. Torre, Chané 63, 14 final. Chané 63, 14, boa tarde. Traça do avistado, forma helicóptero à sua esquerda. Parar pouso pairado, cabeceiro 97, na verdade, perseguindo o seu pouso. O ajuste 0 no 5, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Gente, aguardando a autorização, 63, 14. Trip 5490 visual com rebolição chanela, curtíssima dona 0. Okay. Após pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceiro na 0. Chanela 6314, livre pouso na 0, vento 180 graus, 099. Livre pouso 190, chanela. O Romeu Foxtrot Lima, se solicitado autorizado a baixa altura, se prosseguir para o pátio 5. Você vai conseguir passar para o pátio 5? Só informo, temos um tráfego de asa fixa na Papá. Fique sente com o mesmo. Você tem certeza de usar o carro da Papá? Azul passa o controle? Afirma azul. Autorizado de decolada agora 20, controle 119, decimal 8, bom voo. Boa tarde. Charlie Mike Papá, aguarde, eu informo o helicóptero. Está prosseguindo por parte do ciclo, não irá interferir. Mantenha a posição. O Romeu Foxtrot Lima pode elevar a altura para prosseguir parte 5. Estou livrando aqui, estou sem entrar nada na. Por direto parte 5. Sim, já passando controlado, Romeu Foxtrot Lima. Controlado, controlado, Romeu Foxtrot Lima. O Charlie Mike Papa autorizado, ingresso 17, reporte alinhado, pronto. Chanel 6314, solo aos 20, direito para o trote no 211. 5590, livre decolagem 0, vento 190 graus, 089. Sim, o meu Fox está aqui, mas eu solo agora aos 21, livre corte. Decolado agora os 22, controle 1, 19, decimal 8, bom voo. 19, boa. 2 de Salvador, boa tarde, dá 3192. Tá passando em Serra Baixada, checado. 7, continua a aproximação, tá 3192. 92. Para o cruzamento. Vicente, mantenha a posição. Roberto Mike Mike, mantenha a Quebec, por gentileza. Santos 3192, chama pelo estado, livre pouso 90, vento 180 graus, 90, nós check 3. Gente, Santos 392, livre pouso, trem baixado, checado. Gente, olha, mas papá mantém a posição. Novembro, Mike Mike, teria condições de ingressar via pista agilizando manobras? Estão autorizadas agilizando Novembro, Mike Mike, informo, temos um tráfego alinhado à cabeceira no 7. Boa tarde, o Novembro Mike Mike. Só 3192, fala 25, direita, Foxtrot no 211. Direita, Foxtrot 211, boa. Charlie Mike Papá, livre decolagem 107, vento 170 graus, 099. Salvador, boa tarde, gol na 620. Gol na 620, boa tarde, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste no 095. Aguardando autorização no 095, na 620, baixado, checado. Papá, Charlie, Mike, papá, decolado agora aos 26, controle transfere 119, decima 8. Controle 198, Charlie, Mike, papá, obrigado. Ouro 620, tráfego avistado, check trem, livre pouso 10, vento 170 graus, 099. 170-09, livre pouso, gol no 620. Informa um tráfego do 97, não irá definir o seu pouso. 7, eu no 620. Lima 620, solo aos 29, direita, via Foxtrot, 1211. Direita, 21, ah, eu vou, 620. Assim, como já instruído no 211. 219. Oi, Salvador, boa tarde, papá, papá, alfa, tango, tango, passou Duna. Papá, papá, alfa, tango, tango, boa tarde, reporte no externo, o ajuste na 095, o vento em Salvador, 210 graus, 06 nós, confirmitações? Pousando na 10, cara, é no externo, alfa, tango, tango. Sim, depois prossegue para que parte? A princípio, parte 3, carregar dinheiro aí, pouso. Sente então Alfa Tango Tango, com a aproximação, aguardando autorização para pouso. É, está continuando a aguardar, Trevor. O hotel Oscar Tango precisa? Para acionamento na Aerostar com 2 a bordo. Sente ajuste na 05, reporte na papá. Passará o hotel. Papá, papá, Alfa Tango Tango, vento 210 graus, 079, livre pouso no zero. PS, livre pouso, 990, passou a externa de baixo travado. Tá pronto para o táxi, Aero Star, o hotel Papá? Hotel Chatango, ajuste na 095, reportando no ponto de espera da Papá. Parado. Alfa Tango Tango, solo aos 36, direita, e yeah. Eco, 1211. Então, via Delta, 1211. Gol 1884, ponto espera próximo. Gol 1884, autorizado, alinhar e decolar 10, vento 220 graus, 099. Colagem autorizada, 10, gol 1884. Até o Oscar Tão, autorizado, ingresso 17, repórter alinhado e pronto. E a Bia foi reportada alinhada. Decolada aos 38, controle agora 119, decimal 8. 19,8, boa tarde. Hotel livre decolagem 17, vento 200 graus, 089. Papa Romeu, Hotel Escatango, decolado agora aos 39, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, Tango. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4462, final de 6 minutos. Azul 4462, muito boa tarde, reporte baixada travada, ajuste no 0, no 5. Passará com as próximas. Tudo, Salvador, boa tarde, voo 2009, só se for espera da 1 0, bom. Voo 2009, boa tarde, mantém o ponto de espera da 1 0. Vai manter o 2009. Azul 4462, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso 10, vento 1, vento 2, 10 graus, 08 nós. Livre pouso, baixado travado, 4462. Voo 2009, avisar com Embraer da Azul na final do 10. Ok. Gente, após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter cabeceira na 0. Voo 2009. Positiva após o interno final, alinhe e mantém no 2, 2, 3, 2, 3. Azul 4462, solo agora aos 43, direita 121, decima 1, vem para o trânsito. Direita 121, com solo, foco de trânsito, obrigado. 443. Decolagem no 0, vento 2, 20 graus, 09. Iniciando decolagem, voo 2009, decolado aos 44, controle agora 119, decima 8. Controle 119, 8, voo 2009. Boa tarde, Matango para decolagem. Gente, livre essa noite para decolagem, o hotel Limatango. Até ali matando, tá no Graé, confirma. Sente, vento 220 graus, 099, ajuste no 095, um atraso com a reportar, reporte fora do sol. Afirma, autorizado. Visual, decolado agora aos 48. Mantenha, me escuta. Escuta normalmente, senhora. O atalho matando vai prosseguir para pouso na RMAR? Não, não é, senhorita. Gente, então reporte solo controlado, o atalho matando. Controlado, RMAR é preparado para matar. Tem total de Matango, solo agora 50, livre corte, bom dia, boa tarde. Dois Salvador, boa tarde, 1966, a próxima ponte para dar 1-0, pronto. 1966, linda, fala separada. A linha decola. Sente, Lívia, a linha decola 1-0, vento 2-1-0 graus, 07 nós. A linha decola, 1-9-6-6. 1966, decolador 52, controle agora 119, decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tô na escuta. Torre 3618. Boa tarde, tráfego avançado, check 3, livre pouso no zero, vento 210 graus, 099. Autorizado pouso no zero, trem baixo travado, 3618. Salve, Tango, repórter, sua pistaria está autorizada direto. Correio 35627, boa tarde. Após o pouso do campo, pode prosseguir para o ponto de decolagem? Afirmo, 35627. Após o pouso do Airbus, já está autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Poxa, obrigado. 35627, já vai manter aqui 1-0. Direito 121. 21 decimal 1, tá 3.6. Pode iniciar? 35627, afirmo, livre decolagem 1-0, vento 210 graus, 08 nós. 5627, livre decolagem. Estacionário 6321, ponto espera. Estacionário 6321, mantém ponto espera da 1-0. Mantém. Seis, 5627, decolar 256, controle 119, decimal 8. 095, boa. 098, boa noite. 35627, copiou a torre? 098, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Tower, boa tarde, Portugal 021, establish LS, Hanoi 10. Up 021, check land gear, clear to land runway 10, wind 200 degrees, 09 knots, QNH 1015. Landing gear down and locked, K9 1015, clear to land, runway 10, FTL 021. No visual com Airbus da TAP na curtíssima 10. Afirmo. Após o pouso, mesmo autorizado a alinhar e manter cafeteiro 10, o Oceané 6321. Após o TAP ali, manter 6321. TAP 021 on the ground 1900, turn your right, contact the ground 121, there's no one. On the right, ground 111, bye bye, FTL 021. Livre de colagem 1-0, vento 180 graus, 08 nós. Iniciando, Mestre 321. Santa 3155, ponto espera, 110, pronto, boa tarde. Boa tarde, Santa 3155, a linha mantém cabeceira 10. A linha aí mantém cabeceira 10, Santa 3155. Boa tarde, 4463 da Juta, pronto, ponto espera 10. Azul 4463, mantém ponto espera 10. Mantém. Xanaia 6321, decolador 02, controle agora 119, final 8. 19, 8, boa. Quilo Romeu, assina reporte final de 3 milhas, sua ajuste na 0 na 5, vento em Salvador 180 graus, 08 nós, com possível 360 pela esquerda. Salvador, uma boa, azul 69, 18, uma beleza. Azul 6908, boa tarde. Ajuste na 095. Cheque trem, repouso no 0, vento 180 graus, 08 nós. Repouso no 0, chama pro trem, 6908. 3155, decolado ao 04, controle agora 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, cara, bom trabalho. Azul 4463, reporte visual com o Embraer da companhia. Afirmativo, vai reportar com a cidade visual. Sente azul 4463, após o pouso em breve da companhia, autorizado a alinhar e manter cabeceira na zero. Após o pouso, alinhar e manter 4463. Baixo, aí travou, 6908. Sente azul 6908, livre pouso no zero. Vento 180 graus, 08, nós. Livre pouso não no zero, 69. Por quilo Romeu Oscar, dá presente autorizado, final 97. Reporte na curta. Meu Oscar, a do estado, livre pouso 17, vento 180 graus, 08 nós. Azul 6908, solo 07, direita 1211. Azul 4463, livre decolagem 1-0, vento 180 graus, 07 nós. Livre decolagem 4463. Boa tarde, tá 3217, final da 10, trem embaixo. Quilo Romeo Oscar, solo 09, libere a direita ao estacionar frequência livre. Azul 4463, decolado 09, controle agora 119.8. 198, 4463, boa tarde. Tá 3217, boa tarde, tráfego avistado, check train de pouso 10, vento 180 graus, 07 nós, ajuste no 0 no 5. Direita 2-1-1, tá?